no 021 198 aos 33, bom. 198, bom dia, pessoal. Olho, bom dia, bom no 021, decolando 60. Saiu o Leda. Bom no 021, no contato, radar na decolagem, subiu até o 360, prossiga conforme autorizado. Ciente, 360, bom no 021. Salvador, bom dia, 3201, 170 para 160, informação Delta, perdeu contato com o Messias. Oi, Salvador, bom dia, 3201, vai atingir o 160, perdeu contato com o Messias, informação é Delta. 3201, aciona identificação, desça para 2000 pés, o último em Salvador é padrão 1013. Informe estabilizado no localizador. Matheus, a gente ficou DF 2013, informar o localizador, da 3201. No 021 eu chamei Recife em 1254, corrigindo, 1251, não, até não, 3325. 1251-3325, confirmo. 1251-3325. Confirmo. Boa noite. Boa. Salvador, bom dia, Azul 4177. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4177. Bom dia, Azul, pronto, Fato. Fato, prossiga. Vitória 360 autorizada, previsto 50, decolada 10, direita. Dael, Leda, Bidev, 119, decimal 8. 5566. Ok, 360, apoio 50, 10, cabeceira direita, Dael, Leda, de Neve, 119,8, 5566, transponder. Estamos prontos. Amarei. Salvador, bom dia, web 6749, portão 4. Transformação Delta 340 para Guarulhos, por gentileza. 6749, autorizado 340 Guarulhos, a 350, decolagem no zero direita, da Euleda Bidev, 119.8, 5571 no transponder. Gente, autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita, saída da Euleda Bidev. Amperios 50, aerovia 198, controle e transponder 5571, web 6749. Correto, amplo. Tamo na gato. 301 livre, final LS XR para pista 10, em forma estabilizada. Toma lá, estabilizado, 3201. Salvador Control, muito bom dia. Flight 7775 out of 180, descending 160 with information Delta. Approach, muito bom dia. Flight OS 7775, reaching 160 with information Delta. Flight OS 7775, Skull identification, descend 110 level 040, you clear fly heading per intersection to Montfort level. Descend 40, understand clear, Dune intersection. Bill intersection on Montfort level. Fill intersection, more for arrival, for the West 7775. Salvador, bom dia, Azul 4177, está no pátio 3, para puxa acionamento. Autorizado, time táxi. Autorizado, puxa o acionamento, chama para o táxi 4177. Visual, 3201. 3201, complete aproximação e chame torre em 1 no 862. 862, até já, obrigado. Torre Salvador, bom dia, tem 3201. 2 milhas do externo, baixado, travado, visual. Bom dia, autorizado pouso, a centena com 8 nós, o TAN 3201. Ele pouso no 0, tá 3201, apenas confirmando. O táxi está sendo via parte 3 ou backtrack na pista? Táxi via parte 3. A Alfa continua em parte casa. Afirmativo, obrigado. A livre posição na 10, confirmou. Afirmativo. O Salvador, muito bom dia. Escuta do Edson, curso 717. Gentileza, informação a Delta, para cópia, a frequência é a 118.62. Confirme. Informação em curso é a Delta, frequência para autorizações 118.62. A cópia é 118.62, é de 5797, Delta. Muito bom dia, web 5717, tá? Sem que deformação, Delta Plano. Cópia, solicitou Galeão, nível 340. Está de cópia, 5717. Não aguardo. Paulo Salvador, o Azul 4177, está com o PLB de 93, autonomia 2 horas e 50, alterna com 15 para o táxi. O Azul está autorizado até o ponto de espera, Juliette Alfa, 18.6, a torre permanece para a decolagem, 1013 o ajuste. Ok, autorizado o táxi via Juliette Alfa, ponto de espera no zero, contendo 18.6, o 4177. Salvador, bom dia, Webjet 5892, informação de alta, autorização 340, com 20. 5898, só um instantinho, Paulo. Gente, guardando. The West 7775, we clear descent to 2000 feet at the emergency area 1013. Clear final LS approach, runway 10, comm establishment localizer. Clear 2000 feet and clear ILS approach, runway 10, call established, for the West 7775. That's correct, it's emergency area 1013. 1013, for the West 7775. Tan 3201, sala 54, libera a direita, Alfa Kilo, pátio 3, após pátio 3 está autorizado, portal 9, pátio 1. Então, primeira direita, via Alfa Kilo, pátio 3, é autorizado, portal 9. 5717, cópia. Pronto, cópia, web, 5717. Galeão 340 autorizado, a prevista 50, decolagem no zero direita, Dael Leda Bidev, controle 1 no 98, aciona 5575. Autorizado Galeão, nível 340, saída Dael, transição Leda, decolando no zero, prevista 50, controle 119.8, 5575 no transponder. Web 5717 no gate 03. Após Leda, Bidev, chame pronto no portão 3. Leda, Bidev, Web 5717. Então, Salvador, Bandido Azul 4177, pronto no ponto de espera da 10. Autorizada a linha de decolar Azul 09089. Autorizada a linha de decolar da 10, 4177. Azul 4177 é o 57198, bom voo. 198, bom dia, 4177. 75898, cópia. Afirma. Com fins autorizado 340, decolagem no zero, curva direita, da Elida Bridge, após Bridge direto, 1 no 9 decimal 8, 5577. Autorizado 340, decolada 1 no zero, curva direita, da Elida Bridge, 198, 577, boa noite. Confirmando 5577, é pronto. 7775 established ILS runway 10. Complete approach, Connell Tower 118.6. 118.6, clear for the approach, Bartolo West 7775. Salvador 674 base da web, portão 4. Puxa só na frente. Portão 4, autorizado, chamo pra lá. Camarada, 749. Salvador Tower, bom dia, Flight of West 7775, establish ILS running 10. 7775, clear to land runway 10, 100 degrees right now. Clear to land runway 10, Flight of West 7775. Estacionamento é 5797 no gate 04. Aguarde só um instante. Canal guarda, é 5797. 7775 on ground at 02, right, Alpha and Kilo, 8.3, stand 10. Right and Alpha 8.3, stand 10, 7775.